Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 16, veja o versículo 22. Acompanhe na sua Bíblia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele: isso é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comecei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Comei-o hoje, desculpem, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. O que significa Maná? O que é isso? O que significa Maná? O que significa o nome Maná? O que é isso? O que significa o nome Maná, então? O que é isso? Qual a interpretação da palavra Maná? O que é isso? Qual que é a tradução do nome Maná? O que é isso? Qual que é a interpretação do nome Maná? O que é isso? Eu estou falando o tempo todo aqui, repetindo. O que significa Maná? O que é isso? O que é isso? Maná. O que é isso? Pode ser uma pergunta, mas também pode ser uma exclamação, não pode? O que é isso? Irmão, a Bíblia nos mostra que depois de 40 anos, aquele povo não aguentava mais o cheiro de maná, comida de maná. Meu Deus do céu, a gente só come isso. Mas imagina o que foi no primeiro dia. Eu me lembro a primeira vez que eu estava na América e dirigindo sozinho, e de repente começou a cair flocos branquinhos, e eu não sabia o que era aquilo. Eu falei assim: gente, que coisa engraçada está acontecendo. E caíam aqueles flocos branquinhos, de repente eu... Oh, é neve! Oh, meu Deus, que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Aquilo era maravilhoso. Meia hora depois, eu estava pedindo: pelo amor de Deus, não tenha neve mais, pelo amor de Deus. Tem que dirigir aqui, está tudo um quiabo escorregando aqui, meu Deus do céu. Com o povo foi a mesma coisa. A primeira vez que caíram aqueles flocos, o povo diz: uau! Oh, imagina as crianças lá fora, e pulando, e pegando aqueles flocos de neve. Na verdade, não era de neve, de maná. E o povo ficou maravilhado. O que é isso? Mas com o passar do tempo, o povo já reclamava. Só isso? Não aguento mais isso. E é interessante que nós somos assim. Nós somos assim. Né? A gente acostuma com muita facilidade com todas as coisas. Eu me lembro que eu fui hospedado por um grande amigo, e ele tem uma residência muito suntuosa no Rio de Janeiro, e ele me colocou numa suíte que tinha sido recentemente construída, e eu fiquei impressionado com o tamanho do quarto, eu fiquei impressionado com o tamanho do banheiro. Eu falei assim: meu Deus, que coisa, isso é que é quarto. Oh, meu Deus, já pensou se um dia eu puder ter um quarto assim? Meu Deus do céu. E o Espírito Santo falou comigo na hora: em 6 meses você se acostuma. Por isso o Senhor diz, através do salmista: ensina-me a contar os dias, para que eu possa adquirir coração sábio. Porque nós nos acostumamos com as coisas e paramos de contá-las. Tem muita coisa boa que Deus está fazendo, irmão. Tem muita coisa boa que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida. Embora a gente possa ver primeiro sempre os problemas, as lutas, as dificuldades, mas tem muita coisa boa que Deus vem fazendo há muitos anos e a gente já se acostumou com aquelas coisas. Mas a verdade é que Deus decidiu alimentar o povo todos os dias. Deus decidiu alimentar o povo de uma forma sobrenatural. E a palavra do Senhor nos mostra que tudo que está no Velho Testamento é para o nosso ensino. E é uma fotografia que expõe o que Deus tem para cada um dos seus filhos. Então você pode crer, de todo o seu coração, que Deus tem para cada um de nós maná todos os dias. Deus tem uma provisão sobrenatural todos os dias para cada um de nós. Mas nós precisamos ser os motivados, os que são assim, completamente elétricos e vendo positivos e sempre entusiasmados. Nós precisamos ser alguém que crê. Não, o Senhor tem algo maravilhoso para mim hoje. Porque se eu não agir assim, o inimigo vai agir. Hoje vai ser um dia daqueles. Sai daqui, seu fedorento. Hoje vai ser o dia do meu Senhor. As misericórdias se renovaram sobre mim nessa manhã. E o Senhor promete derramar sobre a minha vida alimento, maná. O Senhor tem maná para mim todos os dias. Esse exercício, irmão, compete a mim, compete a você. Esse exercício compete a nós, até para recebermos o que Ele derrama de forma sobrenatural. Deus tem para cada dia uma porção de coisas que a gente diz: que é isso? Deus tem. Pode ser uma pergunta: Senhor, o que é isso? Por que aconteceu isso? Pode ser uma exclamação: uau, que é isso? Jesus! Mas eu e você precisamos acreditar. E não tem outra forma de acreditar senão acreditando. Deus tem algo especial para a sua vida amanhã. Deus tem algo especial para a sua vida terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Então nós podemos ir dormir na expectativa: Senhor, esse dia não foi fácil, mas amanhã as misericórdias se renovam de novo. E o Senhor tem algo especial para a minha vida amanhã. Uma surpresa, algo diferente, algo que eu vou dizer: o que é isso? O Senhor tem. Irmão, a Bíblia diz assim: o justo viverá. Então não há outra forma de nós vivermos tudo que Deus tem para nós senão crendo e crendo e crendo e crendo. E o exercício do crer é um exercício delicioso, mas o inimigo sempre quer nos roubar a força do crer. Mas olha aqui, olha aqui. E o Senhor vem e diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, Senhor, eu quero começar a minha semana, eu quero começar esse domingo, eu quero começar, Senhor, essa temporada da minha vida, sabendo que o Senhor tem maná para mim todos os dias. Eu também quero, Senhor, me recordar de quais são os manás que eu já me acostumei com eles. Já me acostumei com a sala, já me acostumei com o carro, já me acostumei com o sapato, já me acostumei com o filho, já me acostumei com o casamento, mas um dia isso era motivo de oração: Senhor, Senhor. E o Senhor deu. E o Senhor renova todas as manhãs, minha família, meu sustento, alimento. O Senhor tem feito isso, Senhor, todos os dias. É maná que o Senhor derrama. E eu quero realmente parar para prestar atenção, como se fosse no primeiro dia. Abrir a porta, oh Senhor, que coisa maravilhosa, de novo os flocos estão caindo. Você está doido? Vamos trabalhar, rapaz, o negócio está fácil não. Não, espera aí, antes eu preciso parar para olhar o que não se vê. E assim nós entramos na presença dele com ações de graça, com hinos de louvor. E é interessante que o Senhor diz assim, era como sementes de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Devia ser alguma coisa realmente maravilhosa. No céu, eu quero pedir ao Senhor, Senhor, eu quero experimentar maná. Eu quero tocar, comer maná. E se você achar que não é assim, Jesus comeu comida com os discípulos. E ele já era o corpo glorificado como nós vamos ser. Então é possível ter alimento, é possível nós comermos coisas. E Deus vai trazer algumas coisas. Não tem jeito de não ter uva, morango. Não tem jeito de não ter laranja na eternidade. Não tem jeito de não ter frutas, verduras, legumes, coisas lindas que Deus faz. É impossível que isso não exista na eternidade. Irmão, vai existir alguma coisa que representa isso. Ou vai existir a própria fruta, só que agora, perfeito. O Senhor diz que vai restaurar todas as coisas. Então, irmão, põe isso diante do Senhor. Senhor, eu quero essa semana me exercitar em observar o maná que o Senhor dá. Eu quero isso, Senhor. Agora, veja bem aqui o que o Senhor diz no versículo 26. 6 dias o colhereis. Quantos dias? 6 dias. Quantos dias tem a semana? 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, é o sábado, nele não haverá, não haverá maná. No descanso, eu preciso recorrer ao que aconteceu nos 6 dias. Em outra passagem, o Senhor diz assim, 6 dias trabalharás. Qual foi a ordem do Senhor ao seu povo? 6 dias trabalharás. Por muito tempo eu achei que aquela palavra no Gênesis era uma palavra de maldição. Agora do suor do teu rosto você vai comer. Não era uma palavra de maldição. Era só uma palavra de informação. Adão, do suor do teu rosto você vai comer. Você vai ter que trabalhar e é árduo. Mas isso não era uma maldição, irmão. Agora você tem que ralar. Agora você vai ver o que é bom para a tosse. Agora você vai ver. Eu vou pôr um patrão sobre você que te esfola. E você não vai ter horário. E você vai ter que sábado, domingo, o tempo todo. Você não vai ter tempo de ver seus filhos. Você não vai ter tempo de desfrutar. Você não vai ter tempo de... Agora você... Isso diz respeito a Faraó e o Deus do Egito. Mas não diz respeito ao nosso Deus, irmão. Então, é possível você e eu colocarmos um alvo diante do Senhor. Senhor, 6 dias eu vou trabalhar. Mas eu vou descansar. Se você quiser levar isso ao pé da letra, só de forma legalista, você vai ter que discutir muitas doutrinas sobre sábado. Você vai ter que buscar resposta para muitas questões assim, mas em um país que se trabalha no domingo, e alguém que o emprego é por plantões, e Senhor, eu não quero saber de nada, eu só quero uma coisa, ordena a minha vida, eu quero ter uma vida ordenada, eu não quero ser uma pessoa que... O tempo todo eu nunca sei, é uma loucura, e vem outra ordem, e eu tenho que correr disso aqui, eu tenho que correr atrás daquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... E a minha agenda é sempre uma coisa tribulada. Eu quero ser uma pessoa que tem uma vida ordenada. Agora é hora disso. Agora é hora daquilo. Agora é hora daquilo outro. E eu não vou para as coisas que eu tenho que fazer naquela ansiedade, naquela correria, não deu tempo e atrasado, eu já hoje não vai dar, hoje eu não... Não, eu quero uma vida ordenada. Então, eu vou começar com uma estratégia. Toda manhã, eu quero colher maná. Todos os dias, 6 dias trabalharás. Mas o Senhor também disse, 6 dias colherás. Eu quero colher maná hoje, Senhor. Então uma das coisas que acontece, o meu despertador é o meu celular. E inúmeras vezes eu pego o celular para desligar o despertador e já está lá no celular uma lista de e-mails. E se você clicar em um deles, acabou. Você já levanta dali, vai para o computador, já faz isso, já resolve aquilo. E vum, o dia embala e você diz, Deus me ajuda nesse dia, porque esse dia vai ser pesado. Oh, meu Deus. E a gente vai embora. E a gente fica como aquele sujeito que bate na porta do pai o tempo todo e os vizinhos estão dizendo, oh meu Deus, esse pai não vai atender? Sendo que nós poderíamos abrir a porta, entrar no quarto do pai e deitar na cama com ele e conversar. Senhor, eu não quero começar o dia assim, todo louco e correndo atrás. Eu quero colher maná. O Senhor tem uma porção para mim. O Senhor tem uma palavra revelada. O Senhor tem uma frase de amor. O Senhor é meu pai. O Senhor tem um beijo para mim, Senhor. Eu estou falando de coisas literais, embora não sejam físicas, sejam espirituais. O Senhor tem um bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor. Bom dia. O que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, o maná de hoje, se eu colher o maná por 6 dias, eu posso desfrutar de descanso. Se eu trabalhar 6 dias, eu posso desfrutar de descanso. Eu, na verdade, devo desfrutar de descanso. Irmão, todas essas coisas, elas podem ser vistas assim por nós como assim, simbologia, ilustração. Oh, que lindo, que legal. Mas realmente o Velho Testamento já passou. Ou todas essas coisas podem ser vistas por nós como ensinos absolutos de Deus. Senhor, eu quero essa vida mais ordenada. Eu quero, Senhor. Quantos aqui podem orar assim ao Senhor? Eu quero essa vida mais ordenada, Senhor. Eu quero ter o tempo das coisas lindas. Eu quero ter o tempo das coisas prazerosas. Eu quero ter o tempo dos valores prioritários do Senhor. Eu quero ter o tempo para as pessoas. O Marcos Witt tem uma música tão linda que diz assim, sobre a correria, até mesmo para o ministério, e ele diz assim, eu quero ter tempo para encontrar-me com um amigo. Eu quero ter tempo para encontrar-me com um amigo. Eu quero ter tempo, Senhor. Agora é o nosso tempo, Pai. Espírito Santo, agora eu quero sentar nessa poltrona aqui, eu quero só meditar no Senhor. Eu quero essa vida para mim, Senhor. Porque o Senhor é quem derrama maná. Você crê nisso, irmão? Crê mesmo de todo o seu coração? Abra comigo então a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Qual mês, irmãos? Nissan. O dia 14 do mês Nissan, o dia da Páscoa, sempre foi em todos os anos. Inclusive esse ano. Todos os anos. Inclusive no dia em que Jesus morreu. Versículo 11. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Você tem noção do que significa esse versículo aqui? Sabe o contexto, irmão? O povo acabou de sair da estação do deserto. E o povo está entrando na terra prometida, e o povo vai se assentar e construir a vida na terra prometida. E o povo agora come dos frutos da terra. Você consegue imaginar a diferença disso? Nós ficamos 21 dias nos Estados Unidos e nós não comíamos feijão, não comíamos comida brasileira, não comíamos nada disso. No último dia, nós fomos visitar uma família de amigos e os pais desses nossos amigos estavam lá e prepararam um jantar para nós. E aquela senhora que mora no Brasil, que estava lá passando uns dias, preparou uma comida brasileira, farofa, feijão, carninha frita, mandioquinha. Você não tem noção do que foi comer aquela comida depois de 21 dias de um monte de isopor, de coisas esquisitas. E umas comidas gostosas também, mas naquele estilo lá. Meu Deus, que delícia! Esse é o versículo. O povo, 40 anos comendo maná, 40 anos comendo a mesma comida do deserto, acostumado, nem precisava reclamar, mas reclamando, e agora de repente eles entram na terra e comem uma comida da terra. No deserto não dá para plantar, não existe comida do deserto. Agora eles comem a comida da terra, comeram uma comida da terra. No dia seguinte da Páscoa, comeram da comida da terra, do produto da terra. Versículo 12, no dia imediato, diga comigo, dia imediato. Depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. E agora? E agora, irmão? Você não estava reclamando de maná por 40 anos? Agora cessou o maná. E você pode ter certeza que em alguma família, filho, vai lá, recolhe lá. Não, pai, já não está caindo mais. É mesmo, está caindo. Ah, meu Deus do céu, e agora? E aí, agora, bem? Agora você vai ter que plantar. E aí nós temos duas opções, irmão. Ou nós vamos sair loucos, como um monte de gente no século 21, tentando plantar e colher, errando tudo, sofrendo essa luta dessa terra, eu tenho que correr atrás. Ou a gente vai dizer, o meu Deus, que mandou maná por 40 anos, vai me mostrar como plantar, onde plantar, como colher, quando colher, e eu vou viver a mesma vida de dependência do Senhor. Um dia, algum maná para de chegar. Um dia, eu e você perguntamos assim, oh Deus, por que não está acontecendo mais? Oh Deus, por que aquele tempo tão bom parou? Nunca mais teve aquilo. Você viu que acabou? Você viu que agora não tem mais? Você viu que agora passou? Oh meu Deus, era tão bom aquele tempo. Meu filho, quem sabe não chegou a hora de você comer do fruto da terra. Meu filho, quem sabe eu não te ensinei durante esses anos todos, te dando, caía do céu. Agora você vai plantar. E a fé é exatamente assim. Nós vamos crendo na fé. Nós vamos crendo na palavra. Nós vamos crendo nas promessas. Nós vamos nos alegrando e cultuando. E, oh, Senhor, coisa maravilhosa. Um dia a gente descobre que o maná não chegou. Que um problema aconteceu. Que a proteção não veio. Que um acidente aconteceu. Que a provisão não chegou. Mas peraí, Deus. Filho, esse é o tempo de você crescer. Aprender as estações. Aprender como planta. Aprender como colhe. Porque eu quero que você cresça nisso. Quem sabe no casamento. Senhor, estava tudo bem. De repente, ah, Senhor. Não tem nada a ver com essa palavra. Não foi o inimigo. Ah, mas é assim, filho. No deserto não tinha inimigo. Na hora que entrou na terra prometida, tinha inimigos para vencer. Mas Senhor, estava tão bom, tudo fácil, eu só levantava, punha a vasilha lá fora, já estava, meu Deus. Agora filho, agora você vai exercitar a sua fé. Começa a cavar, começa a arar a terra. Não desista, não pare, não desanime. Você vai colher, eu vou mandar as chuvas. E na estação certa, você vai colher. E foi isso que o povo foi viver na terra prometida. A cada estação, a colheita certa. Mas só vive essa vida ordenada a cada estação, plantando, regando, colhendo, quem está acostumado com o maná de Deus. Quem está acostumado com a convicção, a certeza de que o Senhor a cada dia manda a provisão certa. O Pode ser que agora não esteja chegando mais o produto prontinho, caindo do céu. Mas vai chegar o produto, fruto do meu exercício de fé. Eu vou exercer fé. Eu vou exercer. Eu não tenho mais o irmão orando comigo. Eu não tenho mais o pastor me ajudando. Eu não tenho mais, nem estou perto da igreja. Eu não tenho mais aqueles amigos. Eu não tenho mais aquela irmã de oração. Eu não tenho... Mas eu vou exercer a fé. Eu vou cavar essa terra. Eu vou plantar. Eu vou aprender como faz isso. E eu vou comer do fruto da terra. Quero pedir que você feche os seus olhos, irmão. Você pode orar ao Senhor por um instante. Nós podemos colocar duas instâncias diante de Deus. Senhor, eu quero ser alguém que vive do maná. Eu quero ser alguém que a cada manhã recolhe do céu uma porção fresca. Eu não quero ser um crente que faz uma oração ou lê um versículo e sai correndo para ganhar a vida. Eu quero ter algo que só pode se ter na intimidade. Eu quero ter comunhão com o Senhor pela manhã, durante o dia. Eu quero me quebrantar diante do Senhor. Eu quero ver a tua face. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Senhor, eu quero ser uma pessoa que chora de alegria na tua presença, que chora quebrantado diante do Senhor. Eu quero ser uma pessoa que a cada dia recolhe uma porção fresca de maná. Uma palavra, uma orientação, um beijo, um elogio, um conselho, algo que vem do Senhor pela intimidade na comunhão. Eu não quero me acostumar, Senhor, com o que o Senhor já dá automaticamente. Eu quero entrar na tua presença com ações de graça. E agradecendo pela bala. Agradecendo pelo sapato que eu pude calçar de novo. Esse sapato está bom, que sapato bonito, meu Deus. Agradecendo pela cama, Senhor, que coisa boa, eu dormi em casa. Tem muita gente que dormiu no hospital. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse café da manhã. Oh, Senhor, obrigado por esse ônibus. Eu posso ir para o trabalho. Senhor, obrigado por esse trabalho, Senhor. Oh, Senhor, obrigado. Eu quero ser alguém que vai para diante do Senhor todos os dias. Recolher o maná. Mas eu também, Senhor, nessa segunda instância, eu quero ser alguém que entende a estação de cada coisa. Agora, eu vou arar a terra. Nesse assunto, eu vou pôr a mão no arado. Nesse outro assunto, eu não vou ficar esperando, Senhor, um milagre acontecer do céu. Eu vou semear. E convicto de que é a semente certa, vinda do Senhor, na terra certa, e eu vou esperar o tempo certo, e eu vou colher o fruto. É uma questão do casamento, da vida profissional, dos estudos, das finanças e, sobretudo, da minha vida espiritual. Eu quero isso para mim, Senhor. Eu desejo isso para a minha vida, Senhor. Diga a Ele, irmão. Hoje é o primeiro dia dos 6 dias. Hoje é o primeiro dia dos 6 dias. Eu e você poderíamos estar trabalhando, mas desde os primeiros anos, depois da ressurreição de Cristo, os discípulos começaram a consagrar ao Senhor o primeiro dia da semana. Como eu e você estamos fazendo aqui? A Bíblia relata isso com clareza. O primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana. Senhor, eu poderia estar trabalhando hoje. Eu podia cuidar para mim do tempo. Mas eu decidi ofertar ao Senhor. Primícias. E os próximos 5 dias eu vou trabalhar. Senhor, o maná dessa manhã eu já estou colhendo. O Senhor está renovando as misericórdias sobre mim. Eu recebi oração nessa manhã. Eu recebi um toque do Espírito de Deus. Eu estou recebendo uma palavra do Senhor. Eu quero continuar em comunhão com o Senhor. Eu quero receber mais durante esse dia, Senhor. Mas eu quero amanhã ter uma experiência sozinho, de ver o maná caindo do céu. Por isso eu vou te buscar, Senhor. Eu vou te buscar, Senhor. Mas, Senhor, eu coloco diante do Senhor também que eu quero ter os olhos abertos para aquelas coisas que agora sou eu quem exercito a fé. Que eu vou comer do fruto da minha terra. Que o Senhor não vai mandar naturalmente ou sobrenaturalmente do céu sem eu fazer nada. Eu vou ter que pôr a mão no arado. Uma questão, assunto. E eu estou pedindo ao Senhor que ainda assim o Senhor mande um maná da orientação, da palavra revelada. Filho, dê esse passo. Filho, usa aquela ferramenta. Filho, arranca aquele espinho. Filho, volta lá e molha de novo. Ou quem sabe o maná, a palavra que vivifica, vai ser: filho, espera, porque ainda não chegou o tempo da maturação. Eu sei de uma coisa, Deus, eu quero ouvir do Senhor todos os dias uma palavra. Eu quero, Senhor, receber do Senhor mais. Tem algo que o Espírito Santo está falando pessoalmente com você. Eu convido você a ficar de pé e dizer a Ele o que é que você está respondendo. Se algo que o Espírito de Deus está mostrando da sua vida, da sua individualidade, sua família, se algo que o Senhor está te mostrando para essa semana, para esses dias, se algo que está tocando o seu coração, fique de pé e diga a Ele publicamente: Senhor, eu estou recebendo essa palavra e vou aplicá-la na minha vida. Senhor, eu quero essa verdade absoluta do maná na minha vida. Assim como eu quero a verdade absoluta de que chega um dia que o maná acaba e eu vou viver do exercício da fé. Eu quero isso, Senhor.